Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio de número 51, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta, e eu acho que Diablo 3 é muito World of Warcraft. E eu sou o Trey, e... mata ele, Goblin, cablão! Ok, esse aqui é o velho do canal Louros Murlocos, e Diablo 3 não compensou 12 anos. Aê! Aqui é o chefe do Los Murlocos e Diablo 3 me fez voltar a jogar PlayStation. E aqui é Rubens Cavaleiro e meu Machado Assis tá tenso de clicar pra caralho, foda, foda. Clique, clique, clique, né? Clique, clique, clique, até o dedo cair. Bom, galera, então a gente tá reunido aqui pra falar de um dos mais aguardados jogos que foram lançados esse ano, né? Que foi o Diablo 3. Pra um episódio tão especial quanto esse, nada melhor que trazer especialistas, né? Podemos dizer assim, que é o véio e o chefe lá do canal do YouTube Los Murlocos. Opa! É nóis! E também pra acompanhar esse papo, Trey e Rubens da equipe, né? Fuck yeah! Todo mundo. Bom, então a gente vai fazer o podcast voltado para a trilha sonora, como sempre a gente faz na nossa definição de Game Track. A gente vai falar um pouco a respeito do jogo, história, recepção e muito mais após a leitura de e-mails. E a gente já volta. E-mails! Volta, volta, volta! Sensacional esses bastidores. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track. Estou aqui com meu queridíssimo amigo Fedequim. Tudo bem, Fedequim? Opa, tudo beleza, rapaz? Tudo beleza? Tudo beleza. E beleza pro cachorro também aí no fundo, mas não dá nada? Tá, tranquilo, cachorro. Então vamos passar alguns recadinhos antes da gente ler o feedback em relação ao último programa. Qual foi ele? O último programa foi de número 50 sobre Shadow of the Colossus. Olha só, um programa muito especial, com participantes excelentes ali, Caio Corraim, Lucas Pires, teve um monte de gente bonita ali, então agradecimentos a todos que participaram lá como convidados especiais, né? Isso. Então, os recadinhos clássicos aqui, na verdade são recadinhos com novidades, né? Oh yeah! É que nós, no Level Mais, agora tem uma atração em vídeo semanal. Olha só que bacana. Yeah. Vou fazer com que toda a equipe participe aí. O nome do projeto, né, que tá em execução é Jogatina Plus. Olha só, ó. Já tem dois episódios, um sobre TF, eu jogando sozinho, e um que saiu nessa segunda-feira, dia 16 de julho, né? Isso. E é de Orcs Must Die. Semana que vem já tem agendado mais um, segunda-feira que vem pra segunda seguinte. Então, esse programa vai ser bem maneiro, que espero que vocês curtam, né? Com um pouco de comédia, um pouco de... Beasts, né, da minha parte, né? No. Então, pra quem que também já não sabe, né, o Level Mais tem seu canal no YouTube, aproveita e já assine. Todas as novidades de vídeo, você já recebe automaticamente se você tiver assinado lá o canal, né? Isso. A gente também pede pra que vocês adicionem aos favoritos os vídeos, isso ajuda muito pra nós, né? Tipo, é simples, adiciona os favoritos ali e dê o curtir. Ajuda até a divulgação mesmo. Isso. Divulga lá pros seus amigos, fala, olha que maneiro esse jogo aqui, dá uma olhada que esse cara é muito ruim jogando, sabe? E falando em vídeo, a gente tem uma nova atração que a gente pode chamar de co-op. Primeiramente, a gente tá com a primeira atração que foi convidada, né? Uhum. Que é o Friday Crap. Isso. Os nossos amigos lindos lá do Violão de 8 Bits. O terceiro vídeo da última temporada do Friday Crap, né? Intitulado de Respawn, pode ser dito assim. No. O terceiro vídeo tá disponível aí pra vocês acessarem. Falando sobre Dota, pra quem curte Dota aí. Rodite, senhor, meu beijo. Meh. Né? E aproveitem e também comentem, cara. Lembre-se que qualquer tipo de comentário é pra nós essencial. A gente não cobra nada pra vocês acessarem. Tá falando até feito aqui, hein? Hoje eu fiquei o dia todo editando o Game Track, cara. Só por um simples comentário ali, não custa nada. E já parafraseando o Diego do Phoenix Down, né? Que no último Phoenix Cast 17 citou a gente lá, dizendo que, assim como eles, a gente faz um trabalho que só o feedback é necessário. É o nosso alimento, assim, podemos dizer, pra seguir o trabalho, né? Até porque, assim, é um... Não é um trabalho braçal, mas é um trabalho intelectual de cada um. É, o meu é mais braçal. Não, sim. É. Pera aí. Sim, sim. Mas assim, é um trabalho intelectual. A gente gosta de passar opiniões, gosta de receber feedback, porque a gente não sabe se tá bom ou não, né? Então é interessante vocês darem feedback. Se vocês curtirem, elogiem. Se vocês não curtirem, não elogiem. Só dá crítica lá, fala pra gente melhorar isso que a gente vai lá. E faz tudo no esquema bem lindinho, cara. Então, aproveitem também e acessem lá o Phoenix Down, cara. Um trabalho muito bacana, né? Assim como eles citaram a gente, é bom dar o troco, né? Assistam lá as atrações de vídeo, confiram os podcasts dele lá. Tem nova atração lá que é o Objection Cast. Na verdade era o Phoenix News, mas mudou pra Objection, né? É, faz parte. Bom, então vamos só ao feedback do último programa de Shadow of Colossus. Meu Deus. Ei lá, tocou aí. Ah não, eu esqueci que o podcast vai sair hoje. Tá tocando aqui no fundo. Vixe. Inception. Pronto. Que merda, vamos lá. Então, o primeiro feedback que a gente recebeu aqui foi do queridíssimo Marcos Melo Correia. Ele que enviou dois comentários e também enviou um e-mail, que ele aproveitou e mandou uma ilustração foda, cara. A ilustração é o Excel de Colosso, né? Excel Losso, isso aí. Sou eu, Marcos Melo, novamente. A princípio, gostaria de parabenizar os senhoritos pelo excelente episódio sobre Shadow of Colossus. O jogo com belos cenários, ótima história, belos cenários de novo. Eu tô lendo porque tá ali de novo. Personagens carismáticos e belos cenários. Opa! Olha só. Tinha proposta. Sobre o cast, tá certo que a jogabilidade de Shadow of Colossus é diferente do que vemos convencionalmente em outros jogos de ação. Mas isso é meio que proposital, para que o jogador sinta-se impotente diante dos Colossi. E fiquei pensando, puta que pariu, como é que eu vou vencer isso? Oh. Além de ficar na pele de alguém relativamente comum, né? Já que o Vander, a gente até discutiu que é um ser humano, não tem poder, não tem upgrade, nada, né? Porque ele até diz aqui, porque o Vander tropeça, cai, ele é meio até desajeitado quando ele sobe nos colossos, o comando dele é todo desajeitado, né? Continuando aqui. O jogo me traz boas lembranças. Talvez a maior delas seja do dia em que eu cheguei ao primeiro colosso voador. Concordo com você, Marcos Melo, porque isso é muito foda. Na ocasião, minha mãe chegou perto da TV e perguntou: que filme bonito é esse que tá passando aí? Outro momento marcante ao final, com a música preferida tocando ao fundo, The Silent Earth. Mando dessa vez um desenho do Excel e os Abuzeta como Vander and the Colossus, que é o nome original do jogo no Japão. Eu tive que desenhar o... Eu tive que desenhar o Excel como Colosso, tive que fazer um pouco barbudo, né? É isso aí, galera. Até a próxima. Então, muito obrigado aí pelo feedback, Marcos Melo. Hello. Marcos Melo, acho que é o nosso top commenter, né? Podemos dizer assim, no Game Track. Ele é. Ele até disse lá no comentário do Fighter Crap, lá, disse, opa, o chefe tá aqui, né? Aproveitando, pra quem não conhece, o Marcos Melo Correia faz uma coluna muito maneira lá no Violão de 8 Bits, né? Que é o Dota. Isso. Eu vou linkar aqui embaixo pra vocês acessarem, que é diariamente listando músicas de jogos, assim, principalmente jogos mais clássicos, nostálgicos, né? Então, confiram aí. Próximo feedback, hein, Fede, aqui? Opa, próximo feedback, eu vou aqui para os comentários do Facebook, o Cara Livro. Comentário do Marcelo Martins. Olá, pessoal. Parabéns por ter escolhido esse grande clássico moderno. Cara, não é tão moderno, mas realmente é um clássico moderno. Eu concordei, assim, eu achei, tipo, maneiro a forma que ele retratou, tipo, o clássico moderno, que Shadow of Colossus se encaixa perfeitamente nesse quesito, né? Pois é, apesar de eu não ter jogado, eu realmente considero ele um clássico. Há muito tempo não ouvi a trilha dele, deu até vontade de jogar de novo. Vai fundo, campeão. Ah, joga, cara, vale a pena. Também fiquei impressionado com o jogo na época em que ele foi lançado. Simplesmente não existia nenhum outro jogo com inimigos tão grandes. Sabe que eu não sei, cara, porque eu não lembro da época. Ah, cara, eu... PlayStation 2 pra mim é um buraco negro, assim, na era, tipo, de videogame pra mim. Eu tenho um vão, na verdade, porque eu vivi a geração, mas eu não lembro muito bem dela. A sensação de derrubar aqueles bichos gigantes depois de passar horas tentando matá-los é inesquecível. Cara, eu imagino. A única questão técnica que me incomodou no jogo é que o colosso final é tão gigantesco que o PS2 não aguentou. Sério? No PS2 parece que a taxa de quadro cai bastante. Ele até comentou isso, que ele falou depois. A taxa de quadros é tão baixa que eles até colocaram um filtro parecido com um filme velho pra disfarçar. Queria saber como ficou essa parte na versão HD. Bom, agora você sabe. Na HD, tipo, ele ficou com os traços mais nítidos, né? Mas ainda o filtro, e o filtro existe. Ainda o filtro. Ele é um pouco mais light, assim, tipo, ele é um pouco mais polido, mas ele existe ainda assim. Mas eu acho que talvez, já que ele ficou marcado como uma característica do jogo, né? Acho que eles não iam tirar, tipo, do nada tirar o filtro, a galera fala, mas que jogo é esse? É, saquei, saquei. Então vamos lá, continuando, a música fantástica é justamente aquilo que mais valorizo nas trilhas de videogame, melodias bonitas, imponentes e marcantes. É impossível não se lembrar da música, mesmo depois de muitos anos sem jogar Symphony of the Colossus. Opa, desculpa, é... é o costume, né? Ao visto pela outra série aí, falando. Pois é, o que eu posso fazer? Sempre que eu vejo SOT, tem um N no final aí. É. Enfim, Marcelo, muito obrigado pelo feedback novamente. É, antes de eu ler o último comentário aqui, já aproveitando e já agradecendo aqui os comentários do Heriberto, apesar dele não ter gostado que a gente zoou a jogabilidade com Zelda, né? Mas eu falei pra ele que era só uma piada, que a galera não entende que o Excel é trollador, assim, de início. Pois é, você tem que conhecer o cara. E o último feedback aqui que a gente recebeu foi do Heitor Polidoro, né? Sempre presente aí na nossa leitura de comentário. Yeah. Ele até abriu um parênteses aqui. Eu ia mandar e-mail, mas eu vi isso aqui tão vazio que eu achei melhor mandar por aqui. Ele se referiu ao novo sistema de comentário, né? Agora a gente tem dois sistemas de comentário, que é um pro Facebook e um pro Discos, né? Isso. Você pode ir ali, logar pelo Facebook, logar pelo Twitter, né? A gente optou por uma questão de CEO, né? Então tem uma toda questão ali. Mas não é difícil. Se você quer comentar pelo Facebook, clica na abinha ali em cima, comenta normal. Se você quiser comentar pelo Discos, fica à vontade. É, e tem uma vantagem pro Discos, que tem muita gente que não tem coragem de botar a cara com a sua opinião. Então você pode comentar como anônimo. Sim. Então, continuando aqui. A gente falou do jogo lá que ele comentou, né? Que é o Dig Dug, né? Lembra que a gente comentou? Lembro. Ele mandou o link aqui do vídeo. Eu falei, meu Deus, cara. É muito zoado, né? Ele completa aqui dizendo, como sempre, um ótimo cast. Parabéns pelos 50 episódios. Que venham muito mais. É claro que vai vir muito mais. E pra você, Heitor Polidoro, um beijo no seu coração, porque esse episódio é Diablo 3. Então... fica aí, pra você. Beijo na barba, rapá. Não, é verdade, a barba tá crescendo de volta, né? Um beijo na barba. E aproveitando, então, o final da nossa leitura de e-mails, gostaria de agradecer novamente o pessoal do Los Murlocos, né? Um pessoal muito bacana. E olha que engraçado, Fedaikin. Foi a primeira vez que eu gravei um game track onde todas as pessoas que participaram são de Curitiba. Aê! Que beleza. Olha só, cara, a gente pegou ali. Eu conheço o Ezequiel, conheço o Rafael Chefe. Pessoalmente, a gente foi já num barzinho, depois da exibição do Indie Movie Game lá que eles participaram, cara. São muito. Indie Game muito... The Movie, cacete. Indie Movie The Game, sempre falo errado. Enfim. aproveitem, já conheço o trabalho deles aí, vai estar linkado o canal do YouTube dele, dos Los Murlocos, né? Aproveitem e também acessem o Terça Sem WoW do Trey, né? A gente dá um apoio. É, dá um apoio, cara. Então confiram. Então vamos lá pro nosso podcast de Diablo, Capiroto, Tinhoso, coisa ruim, setinha, enfim. Vamos lá, até a próxima edição. Professor de português? Fala, falou. Vamos voltando aqui com o nosso podcast de Diablo 3. E, aliás, eu vou fazer pergunta pra vocês todos. Vocês gostaram de Diablo 3? Olha, eu gostei durante, sei lá, o primeiro mês, cara. Depois eu enjoei muito rápido, tá ligado? Tamo junto. Fui na mesma expectativa, tipo, pela demora que, né, que veio o jogo, cara. O que eu joguei me satisfez, mas depois de um tempo, você cria a realidade em volta de você. É, você vê que, tipo, muitas coisas se repetem demais. É, cara, tipo, é que na verdade, desde o 2 ele já era essa parada repetida, né, dessa questão de dificuldade e tal. Então, quem joga Diablo já tava meio acostumado com isso. Mas, cara, foi aquela coisa. Você jogou um mês, beleza, terminou o jogo e... pô, pá, né? Acabou, tá ligado? Acabou? Tipo, você, pô, beleza, terminei. E agora, só isso? Acabou? Ah, então tá bom. Então chega, vou jogar outra parada, tá ligado? Eu acho que pelo tempo e pela expectativa, cara, o jogo foi bem fraco. E tanto que desde 2000, né, Diablo 2 foi lançado e o pessoal ficou na expectativa do Diablo 3. Tava na loucura, né? Até um ano depois do lançamento do Diablo 2 veio aquela expansão, que é Lords of Destruction, isso, né? Exatamente. Eu já ia falar besteira, mas enfim. E o pessoal gostou bastante daquela expansão. A expansão foi uma das mais bem avaliadas de expansão feita pela Blizzard para alguns jogos, né? Assim como o Frozen Throne e até mesmo o aguardado que o pessoal já tá falando que vai ser bom, o Heart of Swarm, né? Do StarCraft 2. Lançado pela Blizzard, né? Que é um dos carros-chefe dela, que ela tem três... Ela começou lá antigamente, a gente até falou no cast de World of Warcraft que a gente fez aqui, o Game Track 17, faz muito tempo. Ela começou como Silicon Synapses. Ela fez o Rock'n'Roll Race, né? Mas a partir disso aí, depois que ela embarcou nesse mundo de RTS, que começou com Warcraft, depois StarCraft, e veio com Diablo, só que uma pegada diferente, com RPG, estilo Dungeon Siege. Ou, na verdade, Dungeon Siege é uma cópia mais dele, né? Do que do Diablo em si. Vamos falar a respeito um pouco da data de lançamento, né? O Diablo 3, ele foi lançamento mundial por uma data só, foi data fixa pra todas as localidades, não é que nem jogos normalmente console que tem lançamento, por exemplo, diferenciado na Ásia, pros Estados Unidos, pra Europa, né? Todos eles foram lançados no dia 15 de maio de 2012, né? Nesse ano, ele sofreu muito complicações por causa do maldito R37, né? Alguém sofreu com o R37? Não! Vários! Eu acho que o pessoal foi jogar pra valer mesmo, fora alguns privilegiados, sortudos, muito depois, né? Zaps, eu passei por todos os erros. 3007, 6006, 37.400. Todos os números pingavam na tela, cara. Imagine. Eu peguei vários também. Mais de um erro diferente. Foram uns 3 ou 4. Como eu peguei a versão física de idiota, eu peguei acho que um erro só uma vez, só, e foi por tipo meia hora, né? Depois do lançamento, cara, do dia 15, a gente foi conseguir jogar de verdade, assim, tipo uma semana depois, cara. Ah, não, e esse jogo, tipo, ele criou um hype nervoso, né? Tipo, ele teve memes, teve um monte de coisa que teve relacionado a ele, né? Tipo, Skyrim, né? Skyrim teve bastante meme, sobreviveu um tanto, e o Diablo, acho que é só agora que tá baixando a poeira, né? Podemos dizer assim, porque o pessoal já percebeu que não tem mais nada que oferecer, fora os pets que vão vir no futuro, pra, sei lá, fazer o jogo sobreviver mais que isso, né? Ah, cara, eu fui um dos que fiquei acordado de madrugada lá, achando que ia jogar, entendeu? É. Pra jogar... Dois. Começou... Foi 4 horas da manhã, né, pessoal? Isso. Brasil, né? No Brasil, 4 horas da madruga. Eu acho que eu fui pegar no jogo, era 5:30. Joguei até as 8. Aí, cara, só peleja, trabalho, né? Nesse dia eu nem me preocupei em lugar, porque, cara, eu já tô acostumado com os patches e expansões do WoW. Então eu já tava prevendo que ia dar merda. Isso é normal. Esse lançamento, assim. Deixei pra jogar uma semana depois, até estabilizar tudo mesmo. No World of Warcraft é a mesma coisa. Lançou a expansão, cara, no dia da expansão você não joga, né? Os piás aí, os mulocos que jogam também no World of Warcraft estão ligados. Não é dá. É impossível, cara, de jogar. Até querendo atualizar os servidores todos, assim, ao mesmo tempo, né, cara? Tempo. Mas o lançamento do Diablo 3 ali, cara, ele meio que bateu um recorde, se eu não tô esquecido, né? Pessoas, acho que foram mais de 3 milhões, né, tentando logar, um negócio assim. Foi algo absurdo, assim, sabe? Um negócio descomunal ao mesmo tempo, então é de se esperar que ia acontecer mesmo isso, não tinha fuga. Então, né, o jogo ele foi até que bem recebido, apesar de muitas críticas que sofreu pela vários veículos de comunicação, né? No quesito geral, assim, de avaliação de notas, ele teve média entre 8 e 3 até 9, assim, que foi as notas que ele recebeu por vários avaliadores na internet, né, e sites e revistas, né? E pra quem tava na esperança de jogar muito tempo depois, né, tipo, que todo mundo tava esperando desde 2000, né, o Diablo 3, meu Deus, eu preciso ver, porque o Diablo 2 foi um hit nervoso, né, tipo, foi um dos que mais alavancou as vendas, tipo, de jogos da Blizzard, assim, assim como World of Warcraft, tem toda essa filosofia, esse público, essa gama de gente atrás de jogos. É fãs, né, cara, ela é formada. Eu falei tanta de coisa fãs em vez mesmo de falar fãs, né, que era mais fácil. Caralho. Falando bonito aí, é demais até. Sabe, né? Eu convidado novo aqui, sabe como que é, né? Bom, mas assim, vocês que jogaram beta, assim, o beta, ele foi praticamente o quê? Uma parte do jogo, mas ele teve muita diferença. Tipo, o beta, ele ofereceu aquela parte tem no jogo mesmo ou tinham algumas mudanças? Olha, foi basicamente a mesma coisa que a gente encontra no jogo final. Sim. O que rolou de fato é que nós completávamos uma fase do primeiro ato, né? Que é até o Rei Caveira, que é o King Leoric lá, que a gente vai resgatar o Deckard Cain e acaba encontrando o Rei Caveira no primeiro momento, e daí tu vai na caça do Caveirão lá, e daí acaba o beta aí. E essa experiência foi a mesma do gameplay no jogo final, praticamente. É, não tem muita mudança. O que mudou mesmo foi teste de jogabilidade, interface. Eu peguei assim, acho que quase 2 meses antes, ou não lembro, mais ou menos assim. Cara, você via a evolução da interface do jogo. Tipo, você via aquela interface, é bem simples, cara. Até chegar no jogo final mesmo, cara, mudou muita coisa. Ficou muito bonito os menus, entendeu? Essa parte de visual, como que fica a posição. Ah, carrega aqui, carrega minimizado. Onde fica o botão de minimizado e fechar? Foi mudando bastante a interface. Mas a parte que mudou muito, cara, foi eles foram removendo a herança dos outros jogos. Tipo, eles removeram aquela parte do cubo orádrico, oradrim lá, eles foram removendo algumas coisas que era herança, né? Tipo, eles tinham inventado um negocinho que o pet pegava a moedinha de ouro pra você, só que você tinha que ter o scroll, então o scroll não tem mais, entendeu? Algumas coisas foram mudando mesmo, assim, que você foi sentindo só a evolução do beta, cada vez que você instalava, ia mudando. Mas você percebeu assim que também, que o Diablo 3, ele foi um jogo assim, que ele sofreu algumas mudanças, principalmente pra atender o público que não é mais tanto pra aquele fanservice igual o pessoal tava esperando, né? O público em geral jogando, público de internet que nunca tinha jogado Diablo 3, vai pegar um jogo difícil, né? Exatamente. Simplificaram, cara, muitas coisas, né? Tipo, que deixaria muito mais complexo se você fosse deixar as fórmulas dos antigos, né? Era outra época, né? Era outro estilo de jogo que se tinha, e agora muita gente mesmo começou a jogar no 3, nem viu a cor do 1 ou 2, né? Eu tô nesse time aí, eu só vi o 3. Que merda, né, cara? Uns negócios bem loucos, cara. Eles removeram, por exemplo, uma mulher que ia fazer o identify dos itens, além do scroll, ia fazer mudanças, né, cara? Tipo, fazia poções, tipo uma bruxa. Eles removeram. Você vê até os espaços dela durante o jogo, lá nas bases, né, entre os atos. Você vê que tem um espacinho vazio, mas é onde ficaria ela. Então teve essas mudanças no beta, se o pessoal quiser completar mais coisas. Um dos grandes atrativos do Diablo 3 é o drop, né? Então você não podia perder tanto tempo fazendo outras coisas, se você podia dropar ou o craft ser um pouco mais simplificado pra pessoa... Tipo, ah, beleza, eu fiz aqui, já vou avançar, vou fazer correndo, no máximo pego no Action House e já era, né? É, eles deixaram dinâmico pra fomentar o próprio estilo que eles queriam criar, né? Do drop mesmo e o mercado da Action House, que a gente entra com detalhes depois. É, verdade. Então, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu na história, né? Eu posso solicitar a presença de alguém aqui na frente pra falar a respeito da história. Eu sei que a galera do Los Murlocos aí deve manjar pra caralho, né? Que história, velho? Não, mas assim... Ele pega, tipo, praticamente o universo já criado pelos outros jogos, obviamente, não tem por que não utilizar isso, né? Ele passa praticamente 20 anos depois dos acontecimentos daquela história que teve na expansão do 2, que envolve o Diablo, o... Como que é o nome daquele maldito lá? O Baal? Isto e o Baal. Aí que rola toda a treta, né? Mas assim, tipo, na pegada principal do jogo, você é um coadjuvante seguindo personagens mais principais, né? Você no máximo só tá ali, tipo, inicialmente sem uma função, só atuando, e ao longo do jogo você vai descobrindo quem que você é de fato. Que até o Rubens falou, pô, se você não ler pergaminho, você fica perdido quem você é de fato, né? É verdade. Todas as vezes que eu joguei, que não foram muitas, eu li tudo, mas se você não ler o pergaminho, você pode ficar perdidaço mesmo. Ah, eu fiquei perdido, assim, porque eu falei, beleza, eu preciso zerar aqui, porque a galera quer jogar depois e tu não morreu, ele ficou na praia, né? Tipo, sem jogar nada depois de fato. Pode crer. No quesito história, é bem fraco, né? É bem simplificado. Fala assim, ó, o mal voltou de novo, vamos caçar esses caras. E a gente não vai falar tanto aqui, porque vai ter um bloco de spoiler, claro, no final, é o quarto bloco, que a gente vai falar sobre todo esse aspecto de história que acaba sendo um pouco... Olha, Zabuza, eu vou dizer um pouco o que eu acho da história também. É, na verdade, a história em si, ela não é fraca. Ela é extremamente mal contada. Ah, isso. Porque se você jogar o primeiro ato do Diablo 3, aquilo é feelings de Diablo. Você tem vários momentos chaves de toda a franquia no ato 1. E daí, pô, daí acabou o ato 1. Ela meio que serve como um remember, né? É, exato, tem essa pegada. Só que daí o que acontece? Você acabou o ato 1, você tem mais 3 atos pela frente e depois é, então, tudo de novo? Daí, eu acho que nesse ponto, entre intercalar os atos e construir a história, que faltou mesmo coisa, entendeu? Porque daí a história, ela perde chão. Ela perde chão mesmo. O ato 1, ele é totalmente conectado com as franquias. É sensacional. Eu tive vários feelings. É, você presencia vários momentos. você relembra vários momentos, né? E, mas isso meio que acaba de tu dar uma pegada nisso no, um pouco no ato 3, entendeu? E acabou, entendeu? O ato 3 lembra muito o ato 2 do Diablo 2, né? Que é o ato mais longo do Diablo em si. De fato é o mais longo mesmo. É, ele é o mais longo de todos, entendeu? E é o que dá mais história, que conta a história da Guerra Angelical com os demônios, os guerreiros Ohadrim. Tudo isso que a gente conhece de toda a franquia acontece no Diablo 2, no ato 2. E todo esse universo, que ele é extremamente rico, fica muito mal aproveitado no Diablo 3. Com exceção do ato 1. O ato 1 acontece bastante coisa legal, mas fica no ato 1 apenas. É importante falar aí pra galera, pros nossos queridos ouvintes, que o Ezequiel é meio deslumbrado com as paradas, tá? Só pra galera saber, eu não sou tão deslumbrado quanto ele, eu também não joguei tanto Diablo 2. Ezequiel jogou Diablo 2, virou de ponta cabeça o jogo, eu joguei bem pouco. E a minha bronca com a história do Diablo é um pouco diferente, eu só achei que foi, tipo, fraco, entendeu? Pra um jogo que passou... Eu tava falando com um amigo meu ontem, e ele falou assim, cara, pelo tempo que demorou, eu esperava algo fenomenal, e veio algo mediano. E eu achei a história do jogo, entre outros aspectos, assim também, entendeu? Essa aqui é a minha bronca principal. Bem dito pelo velho. Mal contada, né? Tipo, podia ser melhor, mas foi mal contada. Tipo, talvez, parece que você, tipo, você é importante na história, mas parece que você não é ao mesmo tempo, assim. Você fica, ah, beleza, você tá aqui, faz a sua função, pronto, e pá, tá o resultado aqui, do que você fez, todo esse caminho, né? Não fica aquele ápice que deveria ter, como o ato 1 mesmo, que é tão bom assim, né? Ela é muito linear e não chega a esquentar, não tem nenhuma reviravolta. Sabe, quando você, sei lá, tá assistindo algum filme, de repente acontece alguma coisa que vira tudo de ponta cabeça. E querendo ou não, tipo, o jogo nesse estilo, assim, de RPG, nesse estilo Diablo, assim, podemos dizer, tinha bastante anteriormente, tipo, sei lá, ano 2000, tinha bastante jogo nesse estilo, assim. Eles seguiram a mesma pegada, né, cara? De focar você tanto no gameplay que a história é um extra. E querendo ou não, a Blizzard mal acostumou a galera com as expansões no World of Warcraft, né? Que tem histórias fodas, assim. Todo o lore de WoW, ele é bem feito, ele é bem contado, né? E a galera falou, beleza, o Diablo vai ser nesse hype, né? Todo mundo tava acostumado com Diablo 2, depois veio o World of Warcraft, que é aquela lore gigante, né? E veio o Diablo mediano. Não, e veja StarCraft 2, que tem as conversas do Raynor no bar lá, com o copinho, cara. Você vê diálogo, você vê a história sendo contada. Exatamente. E aqui no Diablo 3, os caras vão meio que conversando alguma coisinha, tem uma animaçãozinha, mais ou menos, que não é a CGs oficiais, né, assim, as maiores, né, e eles ficam nesse, é pouca coisa, sabe, poderia ter mais, assim. Ficou faltando mesmo, nesse sentido de faltar. Eles poderiam, cara, nossa, podiam. Se eles fizeram no StarCraft, por que não importar a mesma técnica, né? E querendo ou não, pegou a síndrome de MMO, né? Que aproveitou do WoW, que eu até falei brincando, ó, que Diablo é muito WoW. É esse esquema, tipo, o lore tá acontecendo, mas você tá ali só, tipo, de coadjuvante e sua função, o que você faz de decisão, assim, embora seja linear ou não, né? Ele não influencia você, tipo, não tá ali. Parece que você, tipo, tá acontecendo aquilo, mas você não tá lá na história, de fato. Então, é a complicação pra mim. Que deveria ser um pouco mais focado, já que é um jogo linear que faz com que você, seu personagem seja alguma coisa, então faltou essa expectativa, atender a expectativa do pessoal, né? Isso é verdade, mas eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, porque o que rola é o seguinte, Diablo, né? O que rola é o seguinte, pun intended. Nós estamos falando da Blizzard, que é uma empresa gigantesca, tá ok? Estamos falando das três franquias que movem a empresa, que particularmente em cada franquia tem um segmento que move praticamente o segmento. Em MMO no mundo é o WoW, em RTS é StarCraft, entendeu? E Diablo ficou aonde nessa história? Esse já foi o primeiro grande lapso que deu na conversa toda. Jogo era ruim, cara. Então, era um jogo de RPG de ação, ele era uma pegada meio MMO, sabe? Então já começou esse primeiro limbo. O jogo já não tinha uma identidade definida. Segundo, pra quem conhece um pouco mais sobre a Blizzard, a sede principal da Blizzard fica lá em Irvine, que reside lá as equipes de desenvolvimento, né? E basicamente a equipe do Warcraft e do StarCraft fica em Irvine. Mas a Blizzard tinha um segmento chamado Blizzard North, que não ficava na Califórnia, que era responsável pelo desenvolvimento do Diablo. Ficava, mas ficava em São Francisco, se eu não me engano. Mas enfim. Não fica no mesmo prédio. Era outro lugar. Exatamente. Então, só aí já pela parte de criação, logística, tecnologia disponível, com certeza já dava uma quebrada. Num primeiro momento, a Blizzard North, ela segurou as pontas, ela lançou Diablo e Diablo 2, de boa. Só que essa equipe, ela deixou de existir. Ela não existe mais, ela acabou. Parte da equipe foi desenvolver outros projetos em outras empresas, ou abriu a própria empresa. E um pedaço dessa equipe participou lá, foi pra sede da Blizzard em Irvine. Beleza. E essa equipe, ela sofreu uma série de altos e baixos nesses últimos 6, 7 anos aí. Desde desligamento de equipe de desenvolvimento, equipe de roteiro, até o líder do projeto. E o líder do projeto, ele foi desligado aí poucos meses atrás. Coisa de pé da porta do lançamento já, entendeu? Eu acredito que esses fatores influenciaram muito o que o Diablo é como jogo hoje. É, faltou jogo porque faltou braço. É o feeling do maldito Duke Nukem Forever, né? Que tem a mesma pegada, assim, tipo, de um monte de contraste que teve com a produção, com tanto tempo sendo produzido. É toda a questão de mudar a equipe, de ser, falar que parou de produzir e depois voltou, né? Então teve todo esse hype. E querendo ou não, um jogo que fica muito tempo produzindo e fala que vai existir, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Já vai falar o fanboísmo da Valve, mas enfim. O problema é a Blizzard falar que vai sair o jogo e dar uma praza depois eles cancelarem, né? E aí aumenta a expectativa e o pessoal começa a brotar a ideia, falar, nossa, vai ser foda, vamos pegar o que tem atualmente em alta e sair. E comparando já com a Valve, o pessoal tem noção que vai sair alguma coisa pra continuação de Half-Life Episódio 2, mas eles não dão prazo, então isso aí faz uma diferença do caramba, porque o pessoal fala, ó, do nada pode surgir, ninguém tava no hype. Mas tô falando assim, o hype, vai ser lançado no final do ano. Vocês falaram isso? E eu vou chegar no final do ano, meu Deus, tem que ser uma coisa foda, né? E do nada, se eles lançarem uma coisa do nada, é aumenta a expectativa jogando, não com trailers, com outras coisas. Então, acabou defasando o que o Diablo 3 seria se ele não ter tido tanto problema durante a sua produção, igual o Ezequiel falou, né? É, eu, chefe, esses dias a gente conversou um pouco sobre isso, exatamente nesse sentido, Zabuza. É o seguinte, o chefe tá conversando com outro amigo dele lá, sobre o lançamento dos jogos. Eu vou deixar o chefe contar um pouco essa história, acho que ele acabou de lembrar já. A gente conversou sobre isso segunda-feira. Você recebeu a notícia do jogo e alguns meses depois o jogo já foi lançado e você, caraca, mas já chegou o jogo? Pois é, a Blizzard amarra demais, demora demais pra lançar as paradas. O exemplo foi assim, eu tava seguindo a notícia do jogo, daí eu lembro que saiu uma notícia sobre o Mass Effect falando que no Mass Effect 3 você ia poder ter relacionamento homossexual, tá ligado? Uhum. E intergaláctico. Beleza. É, exatamente, exatamente. E beleza, legal, próximo Mass Effect e tal, beleza. Daí, tipo, o jogo foi lançado dali, sei lá, 6 meses, assim, entendeu? E daí eu fiquei assim, nossa, mas como esse jogo foi lançado rápido? Mas na verdade não é que o jogo foi lançado rápido, é que a gente tá acostumado com a Blizzard que demora uma eternidade pra lançar os jogos. E não é assim, as empresas levam um tempo normal pra desenvolver os jogos, entendeu? 2 anos, 1 ano, depende da empresa. Só a Blizzard que demora décadas, né, cara? É, exatamente. Exatamente. E querendo ou não, essa questão, assim, eu até entendo um pouco o lado da Blizzard, porque eles têm uma equipe corrigindo um monte de coisa no World of Warcraft, cuidando do servidor, etc. Então tem esse empenho, por exemplo, igual uma Electronic Arts tem, uma Epic tem, que tem uma equipe gigantesca fazendo Rockstar, por exemplo. GTA 4 foi feito por 1000 pessoas lá, tipo, na equipe, durante 5 anos. Então, é totalmente diferente a pegada. E eles não são só uma empresa que produz, né? Tem todo um serviço que eles prestam pros jogadores de World of Warcraft, igual a Valve, por exemplo, tem o serviço da Steam, que tem que ficar mexendo, assinando contrato, etc. Então, talvez seja esse mau costume que a gente teve, né? Eu até acho engraçado mesmo, o jogo foi avisado ali que vai ser lançado, etc, né? E, pum, já lançado, né? A gente tava acostumado com a Blizzard lançar a parada, tipo, tanto tempo depois, né? Uhum. E acabou acontecendo dessa maneira. Pois é. Tudo bem, tipo, eu não me importo de esperar por décadas, assim, entendeu? Se o produto que vier for um negócio que vai fazer me ter orgasmos enquanto eu tô jogando, como foi StarCraft 2, por exemplo, uhum. Beleza. Mas agora, se espera uma década pra pegar um troço meia boca, putz, aí não, e você falou tudo, porque assim, o pessoal, o StarCraft, ele foi adiado quanto tempo depois mesmo? 3 anos, né, que falou que ia ser 2007 e foi só 2010, né? Não, 2007 foi o anúncio que eles estavam lançando, na verdade. E lançou só em 2010, né? Isso. Aí o pessoal falou, beleza, StarCraft fez isso, atrasou, mas lançou uma coisa boa, aí o pessoal subiu o hype pro Diablo e aconteceu isso, né? Bom, pois vamos... É. Vamos deixar essa discussão mais pro final, né? Vamos dar um intervalo aqui no nosso podcast. Rubens, quer falar alguma coisa antes que eu corte? Não, tranquilo. Falaram pra caralho. Não, imagina. Então assim, vamos pedir as musiquinhas aqui. Vamos começar com músicas bonitas. Eu vou pedir a primeira música aqui do Rubens. Rubens, pode falar a respeito da sua primeira música. Vamos lá, galera. Eu escolhi aqui a música do Diablo 3, o Caldeon. Que seria spoiler, né? Segundo ato do jogo. Se começa o jogo ali, fica a tua basezinha. E ela tem aquela pegada meio oriente mesmo. Ah, desertos, é verdade, tem isso mesmo. Desertos de areia, né? Falcatrua. Mulheres de areia, né? Olho da lua. É. Muita intriga, muita enrolação, né, cara? Tem uns... Legal, cara. A musiquinha bacaninha. Vocês vão gostar já pra introduzir aí. Pau na caixa, Zabza. Ó na caixa. Introduziu o pau na caixa? Foi isso mesmo? Não! Foi. É que a gente fala, na hora de tocar, a gente fala, tipo, a gente fala às vezes, ah, toca aí, Zabuzeta, pau na caixa, pau na mesa, as coisas. Pode crer. Veio! Opa, tamo aqui. Vamos lá, né? Você curtiu? Eu acho que um dos aspectos que a gente curte pra caramba, que a gente vai falar mais depois, mais detalhado só, que é a trilha sonora, né? E você escolheu uma música muito foda também, né? Eu escolhi a música I Am The Justice, do nosso querido arcanjo Tyrael, My Nigga, do Diablo. Que a gente descobre que o cara é negão, né, velho? Pô, isso cara... foi foda, né? I'm an angel, motherfucker. Ah, Que foda. Só que a música é... era uma, pra ser uma música toda religiosa, tudo isso, mas não é isso, cara. É uma música extremamente melódica no sentido de drama, em que você tem que superar as coisas. Eu sinto isso quando escuto essa música. É uma música da superação, cara. Uma música do Diablo que me emociona tanto quanto essa música é a música do Mount Arriat do Diablo 2, cara. Da expansão. São duas músicas que me remetem, assim, uma emoção de superação muito grande. E I'm Injustice tem uma melodia ascendente muito foda. My Nigga apavorou. É um cara fundamental em toda a história. Uhum. E ele é negão, velho. Porra, brother. Gente boa pra caralho, né? Quando o Tyrael entra em cena no Diablo 2, podia tocar aqueles funkão nos 70, assim, né, cara? Tipo, Isaac Hayes, assim, tá ligado? Tipo, o tema jazz, do assim, tipo... Mas essa é a minha escolha aí pra vocês. Espero que vocês curtam aí, moçada. Então, ó na caixa! Então, agora que a gente já duas musiquinhas da hora, hein? Vamos voltar aqui falando a respeito dos personagens, né? Que a gente tem, que são os personagens que se destacam, além do nosso anjo negão aí, né? No começo você já introduz a dois personagens, né? Quais seriam eles, Rubens? Cara, Leia... Não, caguei no pau. Primeiro você introduziu quem você escolhe, né, cara? Esse negócio aí... História. Mas você quer saber da cutscene? Leia o Dekai de Ken. Isso. Tá. Então tava certo, eu tava pirando já em outra coisa, mas tudo bem, bom. Mas assim, são personagens que introduzem você todo naquele ambiente que o Diablo 3 define, né? Que é aquela coisa assim, tipo, demônios vindo comendo solto por aí, né? O jogo, ele tem vários personagens que vão aparecendo ao longo da história, que são, sejam personagens que sejam aliados ou personagens que sejam inimigos, né? Então, cada um deles, assim, tem um background que deveria ser um pouco melhor, mas eu acho que um background ali já, pelo menos, dá pra ter noção se ele é bom ou mal, né? Alguns tem um plot twist, assim, que muda um pouquinho ali, você fala, porra, o cara era mal, mas depois ficou bom, né? Vamos falar a respeito das classes, né? Que eu acho que o foco principal não acaba sendo tanto os personagens. Os personagens é só pra contar a história que a gente definiu ali, mas as classes que você tem, que eu vou pedir pro 3, já que o 3 tá um pouquinho quietinho, falar aí quais são as classes que a gente tem aqui no Diablo 3. Então, galera, aqui no Diablo 3 a gente tem 5 classes. A clássica, né, principal, acho que 70% da galera que tá jogando, que é o Bárbaro. Melhor que tem. Temos também o Arcanista, que seria aí quem jogou o Diablo 2, seria equivalente ao feiticeiro, wizard, lá no Diablo 2, né? Seria mage, alguma coisa assim. Sorcerer, mas eu não tenho certeza. Sorcerer, isso. Sorcerer é do Diablo 1. É verdade, tem razão. É que as classes, elas foram, tipo, mudando, né? Ao longo da franquia, né? Diablo 1, você tinha o Warrior, a Rogue e o Sorcerer. Meu, né? Deus, Rogue, cara! Eu queria tanto que tivesse um Rogue no Diablo 3 e não tem, que merda! E o Sorcerer foi a classe que migrou pro Diablo 2. É. E daí no Diablo 2 surgiu outras classes diferentes. E no Diablo 2 surgiu o Bárbaro. Aí temos os Caçadores de Demônios. Oh yeah! Yeah! Daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse oh yeah. O Feiticeiro, Lazarento da Macumba. O Dalsim Macumbeiro ali. Dalsim Macumbeiro! Excelente! É o cara do Dalsim, cara. Só tem um pouco de redundância, não sei porquê, mas enfim. Pior que é, cara. É! É Dalsim Macumbeiro com o sotaque do Morgan Freeman, Nelson Mandela. E o Monge, né, cara? Monge, que é classe aí das artes marciais. Que o pessoal gosta de pegar no começo, mas se arrepende no final, né? É, cara. Na verdade, eu não cheguei a jogar de monge ainda. Eu tô terminando lá o meu level com o Caçador de Demônios argentino. Le Cabron. Le Cabron. Boludo. É. Assim, cada classe tem a opção de você escolher ou o feminino ou o masculino, isso, né? Provavelmente todo mundo escolheu masculino, exceto eu, porque eu sou viadinho. Que rapaz, velho. Eu também sou. É, Demon Hunter tem que ser mulher, cara. Exatamente, velho. E tem que estar pelada. E o bacana dessas escolhas entre homem e mulher, às vezes você pega pela dublagem, né? Sim. Sim, você vai e segue o dublador ali que você curte. Curtiu. O chefe que jogou de Demon Hunter mulher. A dublagem dela, ela é muito fodona, não fala a verdade. É sensacional. Mas, tipo, eu tô jogando em inglês, não joguei em português. Ah, não, mas sério, português é fodona, sério. Ah, bacana. É, ela é bem, tipo, sensual a voz, assim. É, ela tem uma entonação... Na inglês também, cara, é um pouco. É, ela tem uma entonação de voz de fêmea fatal, assim, sabe? É legal. Além de ser gostosaça, né, velho? É, verdade. Bom, então assim, a gente falou a respeito das classes, né? É interessante lembrar que cada classe, ela tem skill ativa e skill passiva, né? Que você vai adquirindo conforme o seu nível que você vai abrindo ali. E é interessante que a build que você constrói é bem diferente do que você tinha na franquia anteriormente, né? A franquia, acho que você gastava os pontos que você tinha lá e você, se você colocasse um ponto errado no Diablo 2, você cagava toda a build que você tinha, né? É, foi assim durante um bom tempo. Até que os caras botaram um patch lá que agora dá pra resetar os pontos, mas... É, verdade. É meio recente isso daí. Não, mas sério, cara, ó, porque assim, ó, eu acho uma coisa sensacional, como vocês dizem, adoro essa palavra. Sensacional que você pode mudar, né, toda a sua estratégia ali, tipo, você não precisa seguir aquela build, tem que ser, meu Deus, eu amo essa build, mesmo não gostando, mas eu amo essa build porque só tem ela mesmo aqui, eu tenho que seguir até o final, né? Só que tem um pagamento, você pode dizer, a respeito dessa mudança, né? Porque conforme você tá seguindo uma build ali, e você usa ela bastante, ela te dá algumas possibilidades a mais, né? É, cara, a build, na verdade, ela funciona assim. Eles trocaram, eu acredito, essa forma de criar a build ali das skills, porque, por exemplo, é a mesma coisa que acontecia no WoW. O WoW também tá passando por essa mudança, né, de modo como você vai criar a build lá, que no WoW ainda você cria dessa versão por pontos e tal. Mas é aquela coisa, você chega no final, você cria uma build que, tipo, só existe uma build boa pra tua classe. Né? Ah, e todo mundo acaba jogando igual. Sim, tudo entendeu? Clone. Tudo clone. É, todo mundo acaba seguindo um roteiro ali pra você ter o teu dano, ter o maior dano com a tua classe. Você tem que colocar esse ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, tanto ali, tanto lá. E todo mundo acaba jogando igual, cara. E eu acho que com essa build, essa forma que eles trouxeram no Diablo, você consegue ter uma liberdade, assim, até um pouco maior pra você criar a tua forma de jogar. É, porque ela o foco dela é na jogabilidade, né? Isso, é na jogabilidade, isso. Não no teu endgame, no dano ali, no caso, né? Se, por exemplo, se o cara gosta, Demon Hunter, gosta de jogar com uma build com mais slow, ele vai investir nas skills com que dão slow. É, né? Verdade. Se o cara investe em dano, ele vai usar as skills que dão dano. O Rubens e vocês falaram uma coisa muito, muito importante. O mais legal de tudo é você poder alterar a build dentro da tua partida. Porque que acontece? Digamos que você tá num evento lá que é um chefe. Você quer entrar lá... O Rafael tá lá. Opa, tô lá, tô lá. Você quem vai dar aquele pé na porta lá no boss da fase, do ato em si e tudo mais. Só que a tua build lá, dos teus talentos, tuas habilidades, não tá aquele combate mais pontual, digamos. Ah, a gente vai enfrentar um boss, estamos jogando em galera e daí o que vai acontecer? Alguém vai tankar, alguém vai dar um pouco de cura e dar dano. E vai, por exemplo, entrar lá os Demon Hunter lá, que não precisa de ir de trap pra slow, por exemplo. Então vai pra puro DPS. E que se dane, né? Deu Bárbaro, por exemplo, uma classe boa de segurar lá na frente. Ele pode ativar uns shouts, por exemplo, os gritos de combate e tudo mais, que facilita a vida de todo mundo. E isso daí pode ser combinado alguns instantes antes de você entrar na partida, de fato. Pô, isso eu acredito que é um diferencial muito grande. Eu acho esse esquema, eu acho que um dos melhores esquemas, assim, tipo, de gameplay nesse tipo de jogo, principalmente porque ele deixa o jogo infinito, né? Você pode jogar ele de certas formas com um só personagem, não depende nem mudar de classe pra você jogar. Você pode jogar de N formas ali, que você pode combar. Ah, vou jogar primeiro ato só com slow, ou segundo ato só com DPS. Só que, tipo, isso que eu achei muito bacana, porque você pode, tipo, dar N possibilidades. Sim. Um personagem só, que foi a grande pegada. Embora, acho que teve gente que não gostou muito dessa pegada. Prefere aquela coisa mais linear, de você pegar aquela árvore de build que você constrói. É, eu acho que, né, os jogadores mais hardcore, assim, cara, aquela galera que tinha clã, uh-huh, e jogava PVP e tal, eles meio que torceram o nariz, assim, pra essa... Mas sabe o que é o grande chan, assim, do Diablo 3? É que o pessoal tá esperando assim, ah, beleza, eu vou pegar aquela arma que todo mundo pode pegar no máximo e eu vou construir build pra que eu deu maior DPS. Só que o Diablo não é baseado nisso. O Diablo é baseado em drop. Você pode dropar uma arma que nessa semana é boa, na outra semana ela pode ser uma merda porque já dropou outra coisa muito melhor. Todo esquema de skill que você constrói, aquela build de passiva e ativa, faz toda a diferença com o drop. Então, depende muito do que você vai dropar. Se você tiver sorte ali, se você pode focar, né? Que, assim, interessante lembrar também que você pode focar os seus itens, né? Os itens pra aumentar a possibilidade de dropar item raro, pra você aumentar DPS, aumentar slow. Você pode deixar ali conforme você quiser, porque tem gente que joga o Diablo só pela história, é muito difícil encontrar essas pessoas, é claro. tem gente que joga pelo drop, que eu acho que é um dos maiores atrativos, assim, tipo, quando dropa aquele item amarelo, você fica, meu Deus! Mas tem aquela coisa, né, por exemplo, os outros jogos, tipo, é que não tem como comparar esse negócio de drop, a gente sempre vai acabar falando de WoW, né, cara? É. Mas é que, assim, o WoW tem o item, tem os status dele, é fixo, né, você sabe que aquele item dá tanto de inteligência, dá tanto de força e tal. No Diablo, cara, já não é assim. Então, por exemplo, o mesmo arco que dropou pra mim, dropou pra você, o meu pode vir com, sei lá, 200 de destreza, o teu pode vir com 100. Sim, é tudo, entendeu? Diferente. Assim, outros atributos. Totalmente randômico, assim, os atributos. Então, até acho que é mais essa questão do drop, cara. Essa dificuldade de você conseguir um item que seja de acordo com a classe que você tá jogando, com a forma que você tá jogando, com a tua build e tal. Fica, realmente, fica bem difícil de você conseguir dropar um item. Você tem que ir no Action Round. Sim. Bom, então, assim, em questão de jogabilidade, né, você envolve toda a classe, a partir de skill, né, você tem, pra quem você quer saber, meu Deus, o que eu vou encontrar numa cidade? Você vai encontrar joalheiro, ferreiro, né, pra você consertar sua armadura, vender item, seja o artesão mesmo, só pra você poder craftar itens, né, porque você, querendo ou não... Esse lance de profissões no Diablo 3 também é, digamos assim, uma das partes inovadoras, né. Mas, querendo ou não, é uma puxada de WoW, né. Na verdade, eu acho que eles até, se não me engano, na beta, ou antes de sair a beta, eles até tinha um plano de colocar mais profissões além do joalheiro e do blacksmith ali. Só que o mundo não é tão aberto, né, pra eles fazerem isso. É, o mundo não é tão aberto. Eu acho que eles não tiverem tempo também, cara. É, fazer isso. Não tiveram tempo, só 11 anos só, né? Eles estavam cagados. Não, mas o tempo eles tiveram. Entrei. Não tiveram. Entrei. Gerente de projeto. Teria aquela mulher que ia ser a maga, que ia fazer isso, poção. Isso, né? Ia ter que fazer poção, ia fazer as tintas. De tinta. Eles tiraram pra simplificar. Pra pegar de jogabilidade mesmo. É o que eu disse no começo, cara, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro com um monte de jogador ao mesmo tempo ou vou pegar só fazer um monte de coisa complexa pro jogador hardcore? Eu vou ganhar um monte de dinheiro, claro, cara. Depois eu coloco um item aqui diferente, coloco um esquema diferente. Eles estão pensando muito mais no lado comercial, né? Sim. É mais comercial do que, tipo, um fanservice, né? Então acabou sendo diferente. Embora, assim, por exemplo, se você olhar a qualidade... Eu, como não jogador de StarCraft, eu vejo que o StarCraft, ele não chega a ser comercial. Ele não é comercial, né? né? Ele tem uma outra proposta. O Diablo não. Você olha, Diablo é comercial. Esquematizado pra que ele seja comercial, né? Pra ser o próximo substituto aí, por enquanto, no, enquanto não venha o Mist of Pandaria aí. É. Pros caras arrecadar um dinheirinho, né, cara? Entre safra aí. Boa definição, cara. Que é triste, né, cara? É, a gente falou a respeito do drop, aquela coisa bem clássica, né? De jogo nesse estilo, que você pode pegar itens, você combinar gemas, etc. Tem todo esse esquema, assim, que faz toda a gameplay ser diferenciada. E se você não cansar de drop, você pode tomar um ban de loja ali na Action House, antes de começar a jogar e ficar maluco já com os preços, com tudo. Que nem uma moça quando vai no shopping procurar sapato, tá ligado? Diablo 3 Fashion Week. Igual é quando aparecem as promoções da Steam, né? Meu cartão de crédito já foi pra fita, mas enfim... Essa parada do Action House também é uma outra pegada que eles descobriram que funciona no WoW, né? Funciona bem. Até mesmo pra você, como que você vai controlar os itens, né? E outra coisa muito importante, né? Que a gente esqueceu de falar aqui, que é o quê? O Diablo 3 tem uma parada assim que o pessoal reclamou bastante, que é o single player, né? Que você vai jogar o single player e você tem que estar logado, né? Você tem que ter conexão à internet, né? Muita gente reclamou isso por causa de N fatores. Falou, mas por que que precisa dessa justificativa, né? Por que que tem que estar online? Vocês também acharam bizarro, né, você jogar o single player e tá dando lag, né? É, cara, meio esquisito, mas sei lá, tem uma desculpa até plausível, né? Porque, cara, quem jogava Diablo 2 online, sabia que nego fazia hack pro caralho pra pegar gold, pra, sei lá, pegar item, pra quando chegar jogar no PVP e arregaçar. Cara, mas vendo hoje também, cara, não tem mais jogo quase offline. É. Se você vê quase tudo jogos, cara, você tem que estar ou por causa de um DRM, ou porque não sei o quê. Mas que ou seja só alguma um DRM, função a mais, ela sempre tá online. Cara, jogo do Steam, cara. É, no Steam você tem lá o VAC, né? Valve Antibatota, né? Bom, então vamos dar uma pausa novamente aqui, né? Pra gente simplificar um pouco, pra não deixar tão macio pra você que tá escutando aqui. Vamos pedir mais duas musiquinhas aqui. Chefe, pode pedir sua música? Cara, eu queria pedir Amigo Fura Olho do Latino, cara. Não, brincadeira. Sacanagem. Cara, essa música é demais, só que não, né? É, pode crer. Essa música me entretém porque ela é tão tosca que me faz dar muita risada. Mas enfim, deixa o Latino pra lá, tá ligado? É, a música que eu queria pedir é a última música do Legionário do Diablo, que é Leia. Eu escolhi pelo seguinte, cara. A Leia, um exemplo bem claro de como a história do Diablo é boa, mas foi muito mal contada. A Leia é um personagem complexo, tá ligado? Ela... A sobrinha do Deckard Cain foi criada por ele, abandonada pela mãe, que era bruxa do Diablo 1. E no final das contas, ela mesma foi... Eu sei, eu vai, eu vai, eu vai, eu spoiler. Pois é. Então é um personagem super complexo. Só que no, como a história é mal desenvolvida, você não chega a se afeiçoar a ela. Verdade, entendeu? Cara. Quando ela Diablo, eu... Sério? Só isso? Foda-se, tá ligado? Mas a história dela é bacana, só que não foi bem contada. Daí você não chega, sabe, gostar dela pra valer. Simpatizar, né? E foi por isso que eu escolhi a música. Porque diferente da história, a música foi muito bem feita. Essa é uma música dramática, entendeu? Que reflete tudo que a personagem é. Por isso foi minha escolha. Muito boa. Pau na caixa. eu escolhi a música do Heaven Gate, né, que é uma das músicas que toca lá no quarto ato. Na verdade, cara, eu escolhi essa música porque as outras músicas das fases, cara, são meio chatinhas de ouvir, assim. Essa é a que tem um pouquinho mais de emoção, assim, até no... E porque, cara, no ato 4, eu acho que uma das melhores cinemáticas ali, além da, né, oh, puta, vou dar outro spoiler ali, cara, além da cinemática da luta do Tyrael com o Império, cara, foi uma das melhores, foi a melhor cinemática do jogo das duas que teve, assim. Então, é as Heaven's Gate. Manda bala aí. Grande aspecto que o pessoal aqui do Brasil teve, né, que fez o Diablo ser um jogo bem diferente pra muita gente aqui, foi que o jogo foi inteiramente dublado, né, a Blizzard seguindo o que ela já fez a partir do Cataclysm, né, foi Cataclysm que ela fez isso? Ela iniciou esse processo no StarCraft 2. Ah, tá, iniciou no StarCraft 2, depois ela veio pro Cataclysm e seguiu esse caminho de dublagem pro jogo inteiro, pro Diablo 3, né. Todos vocês chegaram a jogar com a dublagem ou... Acho que o chefe falou que tava jogando só em inglês, né, chefe? Joguei em português bem pouco, cara. Bem pouco mesmo. Mas o que você viu, você curtiu? Cara, eu sou suspeito pra falar de dublagem, cara. É. Porque eu acho que dublagem é tipo arrancarem tuas bolas, tá ligado? É. Alguém pode chegar um podão de jardim e cortar tuas bolas fora. Ou você pode ir num hospital, dormir e quando você acorda você tá sem as bolas e sem dor. Não sentiu nada, entendeu? Tem o jeito ruim de fazer, o jeito bom de fazer. Mas no final das contas você tá sem as bolas, tá ligado? Então, é mais ou menos o que eu acho de dublagem. Por mais que a dublagem seja sempre bem feita, eu nunca vou curtir, tá ligado? Pra um público que não tem um conhecimento de idioma inglês, né? Pelo menos tem um conhecimento um pouco mais preciso, aproximado do que seria, do que jogar um jogo sem história, sem entender nada, só por matar e dropar item, entendeu? Ah, sim, não. Isso é inquestionável, cara. É. Porque a chefa, por exemplo, ela joga em português e agora ela aproveita 100% do jogo. Antes ela se batia, tinha que pedir ajuda pra mim, então não sei o que. Agora não precisa mais. Ela aproveita tudo. É, e isso é sensacional, inquestionável. Eu acredito que vale a pena também lembrar o seguinte. Excluindo o ponto do que o chefe levantou das questões de gosto por dublagem, eu particularmente gostei da dublagem pelo seguinte, cara. A dublagem, ela tá trazendo um movimento muito grande, que é o seguinte, cara. O público brasileiro consome gamer. É gamer, cara. A galera quer comprar parada, entendeu? Quer jogar e quer entender o que tá fazendo também, entendeu? Então essa movimentação para as traduções e as dublagens, eu vejo como um movimento muito positivo. Rola um mimimi no fórum lá e tal, da galera reclamando, mas, meu, se você for botar na ponta do lápis aí, não tem 2 anos atrás que não existia absolutamente nenhum jogo traduzido bem, assim, entendeu? Todo o trabalho ali feito por grandes personalidades do mundo, assim, de dublagem aqui brasileiro, né? Tipo, o cenário de dublagem brasileiro, se a galera fala, nossa, cara, esse cara aqui é o Seu Madruga, ó, esse cara aqui é o cara que faz a voz do Morgan Freeman, ó, esse aqui já é diferente, né? Eu curti bastante algumas vozes, embora o Rubens vai falar que também tem o problema das trilhas ser um pouco mais baixa, mais alta, né, Rubens? A parte de equalização é meio ruim ali das falas, mas de resto a dublagem é muito boa, cara. Eu gosto porque pegou essa parte da língua pátria, né, cara, português. O entendimento do jogo é 100%, você não fica devendo alguma coisa de interpretação, entendeu? A Blizzard, eu acho que nessa questão da qualidade de dublagem, ela procurou fazer com os melhores que tem no Brasil, assim, né? Porque tá certo que tal, tá, o Asmodan parece um vendedor de coco de Copacabana. É, mas eles conseguiram interpretar muito bem até, cara. Assim, incorporar o personagem, entendeu? Isso que o Trey falou é fantástico pelo seguinte, cara. A dublagem foi tão bem feita, mas como a nossa língua mãe, né? Aqui no Brasil, a gente consegue perceber a inflexão dos atores. Isso. Que tem ator que mandou muito bem e tem ator que ficou, pois é, e tal, entendeu? Bom, então, a respeito de dublagem, assim, cara, você quer ver o que o jogo oferece na parte de dublagem? Você tem que jogar, cara. Você tem que ver como que é. Dá uma olhada em cutscenes, trailer de publicidade, você que não jogou. Pra quem jogou, sabe que tá bem maneiro, principalmente nos final de ato, né? Que tem sempre um vídeo fodástico, né? Que qualidade de vídeo da Blizzard não tem discussão, né? Todos eles são fodas. Puta que pariu. Cara, mas continua do caralho. Continua do caralho, justamente, né? Como assim? Como assim, cara? Tipo, você fala, beleza, os caras faziam umas coisas fodas lá em Warcraft 3, cara, que tem aquela cinemática foda. Ah, os caras já estão já acostumados, né? Cara, sério, Pixar tá ali, tá tentando fazer uma parada igual assim, ó, brincadeira, sacanagem. Mas, tipo, a parada tá demais, cara. É, que é aquela coisa, né? Vocês estão ligados também que tem o diretor de cinematics da Blizzard, né? De todos os jogos dele, é um brasileiro. Né? Olha só. Tinha que ter um pezinho brasileiro lá, né? É um brasileiro que manda na parada. Pra quem andou se informando um pouco mais, nas cinematics do Diablo 3, existem as cinematics que aparecem os personagens, né? E outras partes da cinematic, que é tipo um livro sendo desenhado ao mesmo tempo que ele é narrado, né? Uhum. Essa parte do livro, das páginas sendo desenhadas, foi um estúdio brasileiro que isso, verdade tudo. Também. Isso é muito maneiro, né? O legal é que eu acho que, tipo, a Blizzard conseguiu investir bem no pessoal que trabalha aqui, entendeu? Uhum. Conseguiu pegar, mostrar que o pessoal daqui consegue ter talento e criar um trabalho da mesma qualidade do que o pessoal lá de fora, né? Se a gente comparar, lembro da dublagem que tava saindo do Uncharted 3, né? Nossa. Nem e, fatos. Cara, foi zoadaço, cara. E foi aquela coisa, eles fizeram um teste com um estúdio daqui, né, que ficou muito bom. E eu lembro aquela versão. E com um estúdio que eles pegaram a galera lá de Los Angeles, cara, ficou parecendo Maria do Bairro, tá ligado? É igual a dublagem que tem no Max Payne, né, tipo, cara, meu Deus, você tá bem agora? É, até, cara, no Max Payne 3, até esse dia eu tava vendo lá os caras, seu cuzão, filho da puta. Tipo, os bandidos, porra, velho. Tem que ter emoção no negócio, cara. E as dublagens do Diablo, do Warcraft, do Starcraft 2, cara, comparando com o que tá vindo aí, uma qualidade muito superior. O esquema, cara, que o negócio é que... O negócio? O negócio? Entendeu? O negócio. É que o Munhá, cara, faz a voz do Bárbaro, velho. Munhá, cara. Thundercats. Não, cara. Da hora. O melhor, melhor é que o caçador de demônio macho é o cérebro, cara. Que foda, cara. É o cérebro do Pink e o cérebro. É o cérebro do Pink e o cérebro. Cara, eu vou ter que voltar a jogar esse troço só pra ver essas paradas. E alguém reconheceu a voz do Tyrell em português? O Samuel Jackson, né? Foda pra caralho. Tipo. Não só isso, cara. É o diretor Skinner dos Simpsons. Ah, eu assisti muito pouco Simpsons, que vergonha, mas... Que falha de caráter, hein? É, falha de caráter. É. Foda. O outro que é bem maneiro é o Vigarista, né? Que é um dos companheiros que você tem, que a dublagem dele é a do Johnny Depp, né? Coisa que a gente esqueceu de falar. Ai, cara, os seguidores são muito loucos, cara. E o Vigarista é o melhor de todos. Vigarista, cara, é sensacional. Sim, os comentários dele são foda pra caralho. Como que era o comentário dele mesmo, como você falou lá? Cara, eles estão num ato bem avançado lá. E ele fala que se ele bater as botas, as mulheres vão queimar as calcinhas, velho. Não, cara, tem um dele que eu acho engraçado também, que ele fala, acho que no ato 2, cara, que ele fala, eu namorei uma menina de Caldeon e tal, ela era linda como a alvorada. Daí eu, tipo, no caso do teu personagem, pergunta, né, por que você deixou ela? Daí ele falou, meu amigo, depois da alvorada, sempre vem o crepúsculo. Os seguidores, cara, eles são muito bons. Porque, resumindo, a personalidade dos seguidores, a Sibila é uma biscatinha? Nem é, velho. É ela é menininha, ela é inocente. É inocentezinha. Ah, cara, ela te dá em cima o jogo inteiro, cara. Você conhece ela lá no corredorzinho, no deserto, ela já te dá um migué ali, meu. Tá bom, tô jogando de mulher, então daí não rola. O Templário é um viadinho que a Sibila dá em cima do Templário e ele nega. É meu escudo. Nega o fogo. E o Vigarista é o cara que mais garganta, né, cara? Acha que pega todo mundo, mas só leva pouco. Vocês sabem que eu vi reclamação disso daí, cara, em alguns reviews de Diablo que eu vi por aí, mas foi mais, assim, na gringa, né, não foi review brasileiro, pessoal reclamando dessas conversas dos seguidores, principalmente do Templário. A galera falava, assim, que, tipo, depois de um tempo começa a ficar chato, assim, porque repete muito. Ah, mas o Templário é chato por natureza, né? É então. Patino, Templário, tudo bom. Tudo viadinho. E daí, tipo, você tá indo pro Quinto dos Infernos matar um bicho enorme e daí ele faz um comentário nada a ver, assim, tá ligado? Ah, sim, isso acontecia mesmo, cara. Tipo... Não, isso é culpa do jogador que coloca Templário como companheiro, então... Então acontece isso, aí depois fica, porque ele é muito ruim de falar. Porque escolheu ele, né? Porque não andou com o Vigarista. Tem que andar com o Vigarista. Trilha sonora do jogo que, fora a parte de gráficos e dublagem, sim, é o destaque, cara, que é muito foda. Novamente, aquela equipe que trabalha praticamente em todos os jogos da Blizzard, né? Que é o Russell Brower, que é muito foda. Eu vi a VGL lá, ele tocando muito maneiro, né, Rumens? Velho, ele tava lá, Jesus do céu. É muito foda, cara. Foda. Tocou música de StarCraft, ali, na hora ali pra gente. Todo mundo, Diablo, te manda, né? Não deu. A gente tá aguardando pra você escutar só no jogo, assim, cara, que puta que pariu, que trilha sonora foda, né? Então, só pra emendar aqui, o Derek Duck, que a gente também falou lá no cast de WoW, Glenn Stafford, o Joseph Lawrence, Lawrence Juber e Edo Guidot. Edo Guidot acho que é o cara que faz essa parte de violão que acho que só tá presente na trilha sonora de Diablo, né? É o tema de Tristan, né? Todo aquele... Ah, mas pera aí, então, você tá pulando um cara muito importante. Existe um artista que ele não faz mais parte da equipe, mas ele se chama Matt Human, que ele é o compositor original da música de Tristram. Ele era o criador da música do Diablo 1 e do Diablo 2, cara. O Russell, ele pegou e falou, beleza, vamos dar uma olhada na trilha sonora do 1 e do 2, né? Pegou a trilha mais clássica, né? Que é a música de Tristram. Tristram que tem no Diablo 3 é bem parecido. É, tipo, tem aquelas interpretação assim de Diablo 1 e Diablo 2 ao mesmo tempo, né? É que ele dá essa pegada de orquestra, né, o Russell. Ele produz em formato, nesse formato, né, para orquestra, com todos os detalhes de som, todos os itens, todos os enriquecimentos, baixos, alto. E esse cara que vocês comentaram aí, o cara fez a melodia no violão, né? Ele criou aquela melodia que dá a intro, né? Exatamente. Uhum. Existe uma diferença fundamental entre esses dois grandes artistas, que é o seguinte, que o Russell hoje é o cara da vez pelo um grande detalhe, cara. O Russell, ele é gamer também. Sim. Então, quando ele compõe uma música, ele se coloca na situação de jogo, ele se imagina dentro de um determinado cenário, num momento de um evento, ou numa situação clímax, e rabisca a partitura, entendeu? Isso foi um salto que ele veio do Warcraft, né? Ele começou a liderar as equipes do Warcraft. E a gente percebe que, por exemplo, a música da Horda, da Aliança, assim, tem uma pegada muito característica da proposta que eles querem transmitir. E ele vem trazendo isso em todos os outros jogos. Isso, cara, isso é foda. Cara, a ambientação do som do Diablo 3, cara, é uma coisa absurda. De fone, se você joga de fone, velho, é absurdo. Você joga aquele que preenche totalmente o ouvido, assim. Cara, você escuta o negócio vindo a metros de distância na tua direita lá. Ou você escuta uma corrente arrastando não sei aonde. Ou um bicho começando a grunir. Cara, é demais, é demais. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. O bicho tá vindo do norte, né, chefe? Oi? O bicho tá vindo do norte. Exatamente. É, tem que saber as direções. Seus pontos cardeais na diagonal, né, cara? É. Mas até uma história legal dessa parte de engenharia de som, que é o seguinte, cara. Quando tu chega no Ato 3, a sua cidade lá do Ato 3 é a fortaleza, né? Fortaleza lá do território lá. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui pra evitar spoiler. Mas a primeira vez que eu cheguei lá era tipo umas 3 da manhã do dia aqui na minha casa, né? E eu tava jogando sozinho e tudo mais. Entrei lá na cidade e ele uma batida, né? Eu, caraca, olhei assim em volta aqui, olhei minha casa, olhei minha janela. Não, tá tudo bem e tal. Ó, bicho vindo. Daí eu botei o fone de volta. É, eu botei o fone de volta, não sei o que, conversando com os NPCs lá um pouco. Pau de novo, deu. Porra, que caralho, né? Deu sair do meu quarto, cara, minha mãe dormindo, todo mundo aqui na minha família dormindo. Eu, que porra, quem que tá batendo na porra da madeira aqui, cacete? E era o som do jogo, cara. Cara, eu juro pra vocês, cara, é o som do jogo, cara. Eu me assustei a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Ah, excelente, sério. A parte de sound design ou a parte da trilha sonora mesmo é fodástica, cara. Não tem quesito, assim, tipo, a Blizzard tá de parabéns pelo trabalho que fez ali em Diablo 3. Assim como ela já tá fazendo em WoW, fez em StarCraft, que é excelente, né, cara? É perfeito, cara. É perfeito, perfeito. E você não tem como discutir isso aí além disso, né? Não deve nada pra um compositor de filme consagrado, tipo John Williams e tal. É muito bom, cara. Né? É foda mesmo. Foda pra caralho. Bom, então vamos encerrar o nosso bloco aqui, né? Então, antes de eu pedir minha música, eu vou deixar um alerta pra vocês ouvintes, né? Então, pra você que não jogou o Diablo 3 até esse momento, né? Até ouvindo esse cast, a gente não... Se a gente falou spoiler, eu gripei ali na edição. Então, você que não jogou Diablo 3, o cast termina depois da minha música, no qual a gente vai voltar com o quarto bloco, que é recheado de spoiler, spoiler de história, né? Tudo isso aí, então fica avisado agora que tem spoiler. Então, acabou essa música que eu vou pedir agora, na sequência, acabou o cast pra vocês, beleza? Eu vou até voltar lá depois. Pros ouvintes aí, terminou agora o nosso capítulo aí da... Nosso podcast aí. Fecha a janela, vai pra loja, compra Diablo 3 e volta pra escutar o resto. Isso aí. Aproveitando pra você que vai ouvir só até aqui, né? Acessem lá o canal do Los Murlocos, né, no YouTube, vai estar o link aqui embaixo, a gente vai dar mais possibilidade de falar o jabá deles lá, a gente vai fazer um jabá maior neles ali na letra de e-mails, mas acessem lá, cara, você que curte Blizzard em geral, eles fazem um tributo muito maneiro lá no canal deles. Aproveite também e acessem o terçasemwoo.wordpress.com, que é do Trey, que tá participando aqui. Até que essa semana ainda meio parado, mas, né, na correria de trabalho e tal, mas a gente tá dando um gás no blog lá, cara, e pode acessar, tem um vídeo Diablo, a gente tá jogando Diablo, a gente tá postando bastante coisa de Diablo enquanto o WoW tá parado, né? Tem bastante tutorial de raid pra quem que tá... Tem, a gente tá falando, né? Guia, em breve a gente vai bolar uns guias de Diablo ali de classe também. Yeah, vou acessar. Pra você que também curte Blizzard e não leva mais, tem a coluna World of Blizzard do Trey também, então acessem aí, né? Ei, jabá duplo pra mim hoje. Então... só pra encerrar aqui, né, vou pedir a minha música, que é a música que o chefe queria, mas eu peguei antes. Que é a música da Demon Hunter, né, cara, que puto que pariu, que música foda. Ela tem um ápice nervoso, que a trilha assim, né, que ela vai crescendo e dá um ápice nervoso, depois de volta de novo, cara, e não para, e a música vai crescendo cada vez mais. Eu acho muito foda, então, pau na caixa! We Então, galera, só pra avisar de novo, você tá entrando agora na parte spoiler. Se você não escutou o que a gente avisou antes da música que eu pedi, que tinha spoiler, pare de ouvir agora, é spoiler. Por favor, pare de ouvir agora, caralho. Tá bom. E se não para parou, já tomou na cabeça porque o Diablo morre, ele aparece e fodeu tudo. É, fodeu tudo. Bom, então, como que a gente pode começar esse bloco, cara? Começando a falar da história fraca, que é, tipo, como que pode ser tão clichêzona? Olha, eu quero começar falando pelo seguinte. Eu e o chefe, a gente já fez uma prévia do que ia acontecer com o Diablo sem saber isso, velho. Fez um só oráculo. Analisando, né? Então aí a gente já vê que é uma história fraca, cara, porque a história entrega o final. Uhum. Acho que esse é o grande porém, assim, do que aconteceu de toda a história do Diablo 3. Não é que ela é fraca, mal contada. Não, cara, também. Ela entrega um final muito grande, logo de cara, assim, pro jogador, entendeu? E imagina, eu e o chefe, a gente fez um episódio só analisando o pôster da BlizzCon, já enviamos metade da coisa toda. Aí dá a diferença, assim, de você olhar, ver que é previsível, né? Talvez até por essa característica comercial que o Diablo 3 tem, né? Eu esperava eu que não conheço a série, eu esperava o Decade de Kane lá morrer, tudo bem. Mas, cara, a Leia morrer, assim, tipo, por que não investiram tanto nela mais e deixar ela pra morrer lá só no final e daí entregar, né? Tipo, não no meio da história matar ela e, pô, agora tem o Diablo de volta. O negócio da Leia, cara, foi bem isso que os pés falaram, cara. Naquele pôster da BlizzCon, cara, você via lá o Diablo, né? Mas, cara, o Diablo tinha peitinho, cintura fina e tal, né? Daí você, porra, pensava, cara, quem que vai ser a mulher, né? O hospedeiro, no caso, do Diablo. Aí você via lá a primeira cinemática que apareceu, a Leia tendo aquele sonho esquisito. Falei, pronto, você matou a charada, cara. É. Yeah. E também tem o esquema, né, que pra cada jogo da franquia, né, são hospedeiros diferentes, por isso tem versões diferentes do Diablo, né? O Diablo, ele vai se moldar conforme o hospedeiro dele, né. Ó, mais um detalhe de como a história é muito... é fraca, velho, é foda nesse sentido. Uma coisa que o chefe levantou a bola esses dias e eu refleti e ele tem razão. Cara, o Deckard Cain morre. Pra quem não sabe, no primeiro ato, final do primeiro ato, tem a morte do Deckard Cain. Pô, mas o velhinho também tinha 600 anos, né? Não, mas, cara, mas, o problema não é esse. Ele tava uma passa por dentro, né? Mas o problema não foi esse, cara. O problema foi como que isso aconteceu, entendeu? Ah, tá. Eles pegaram um personagem terciário da franquia. Exato, lá. Pra matar o cara. Pra matar o cara. Tipo, ó, se é pro cara morrer, beleza, mata o cara. Mas sei lá, velho, bota o próprio Diablo pra matar o Deckard Cain. É. E é, daí ia ficar um troço foda, entendeu? Dá uma morte digna, épica. Cara, ele te dava até o ódio mortal pelo, né? É, pelo porque Diablo, assim, eu não senti tanto. Eu jogando pela primeira vez, não senti ódio pelo Diablo. Ah, beleza, vou matar ele aqui porque é minha obrigação, né? Já que eu sou. Como que é o nome da classe lá que você é? Você é um Nerf? Como que é? Você é um Nephalem. Nephalem lá. Falei, tipo, e não conta nada disso, cara. Você, cara, vai descobrindo, conta, descobrindo depois. Foda. O Rubens me disse, ó, você é um Nephalem, foda, né? Eu vi que era Nephalem porque tava na linha de diálogo lá, mas não falou mais nada sobre isso. Aí falou, leia. Ele contou isso, né? Tem que ler os livros no ato 4, né, cara? Nos jarros, eles vão contando a história. Mas, cara, você, tipo, você tá no ato 2, você resolve, assim, vai lá entrar naquela. Teu lugar que ele fala que tem aquele espírito azul, que fala só os Nephalens podem prosseguir. Aí você entra, beleza. Aí tá no ato 3. Quase no final, porque você é um Nephalem, o escolhido. What? Como que é o gap? Como que deu o pulo daqui pra lá, tá ligado? Como assim? Aquelas aparições do Asmodan, né? Que você tem que ele dá a certeza de que você é o Nephalem. O Asmodan fala pra você, você é Nephalem. Ele só te chama de Nephalem, na verdade. É, tipo, você não tem noção do que você é, você tem muito mais poder, você tá indo pro caminho errado, né? Porque você não vem pro nosso lado, né? E fica um monte de coisa assim. Cara, que historinha mequetrefe, né, cara? É, cara, na verdade, assim, é aquela coisa. É a maneira que ela foi contada, eu acho, assim, cara. Exatamente. Outra coisa muito mal contada é o Belial, né? O boss lá. O demônio da mentira lá. Cara, sério, mentiu pra minha sobrinha, né? De 8 anos, cara. Que vai. Que mentira que você me contou, cara. Nada. Nada do que eu já não poderia ter meio cérebro de couve que eu não descobri. Não, você tá num mundo que tá caindo um demônio no céu, tá saindo um bicho da terra, e fala, beleza, o cara tá mentindo, ó, meu Deus, ele tá mentindo, que dificuldade, né? Então acaba cagando, né? O que você poderia fazer uma coisa muito melhor, né? Caramba. Cara, eu não sei, cara, Belial de mentira eu não tinha nada, o Asmodan é o... O estrategista que revela tudo que fala pra, que faz pra você. No ato inteiro, parece a própria cabeça dele. Você não vai passar aqui, pelas minhas... Você não vai conseguir. Ah, mas vai... então, as balistas que você derrubou não vão interferir na nossa invasão. Cara! Não, porque tem um bicho escroto embaixo da terra. Daí você vai lá e mata o bicho escroto embaixo da terra. É. Não, porque mesmo assim, foda-se, tem o bicho escroto, você não vai conseguir. Uma coisa que eu achei que poderia ser melhor explorada era se tivesse side quests dos seguidores. Porque as histórias deles são bacanas pra caramba. Uhum. Menos o Templário, você... porque o Templário é idiota. Não, mas é engraçado, cara. O Templário, eu sou até um ponto a favor do Templário nessa parte aí, cara. Sim. Ah, claro. Claro, tinha que ser. É que a intro do Templário, a introdução do Templário é a melhor introdução dos seguidores. Verdade, verdade. Porque o outro, tipo, estou preso aqui, o vicarista. O outro, olha, eu estou aqui no meio, a Sibila. O vicarista queria casar com a menininha da vila lá, que tinha o dote, mas era falso o bagulho. É? A Sibila é a vadiadinha lá. Parecendo no meio do nada. Parecendo no meio do nada e enxerga a porra das pegadas. Acabou, entendeu? É isso que ela serve também, né? Agora, o Templário não, cara. O Templário, ele tava aprisionado, você liberta ele. Ele faz um cu doce lá, né? Eu só vou falar. Meu nome, hora que eu percebi teu velho valor. Zumbi. É, eu só vou falar meu nome na hora que eu perceber o teu valor, né? Então, beleza. É, você vai lá, ajuda ele a recuperar o equipamento e ajuda a matar o traidor da ordem dele. Que é um necromante. Aí, beleza. Exato, daí o cara falou: não, já que você me ajudou, eu te ajudei e tal, pô, agora a gente vai fazer a parceria aqui, beleza. Querendo ou não, são momentos simples ali, mas eles dão mais valor ao personagem, entendeu? Mas pense se tivesse, sim, no final, quando você vai conversando com ele, vai contando o que ele tem que fazer, se você fosse ajudar de uma maneira, entendeu? Nem que fosse extra, um extra, uma missão extra. Durante o jogo mesmo, cara, você, tipo, dessa parada da ordem dos templários e não sei o que ele fala que a ordem dele é isso, a ordem dele é aquilo. Uhum. Mas a gente só vê ele, cara. E o da Sibila, cara, a história da Sibila é interessante também, essa parte do dela ter o da ordem, né, que criou a ordem de seguidores dela lá, que é o próprio um anjo, né? Exato. Mas e você entra nesses detalhes, e isso é bacana se você pudesse vivenciar alguma parte dessa história. Cara, entendeu? Mas tem um lance da Sibila que é foda, velho. Porque ela é uma ninfetinha, tem todo aquele papinho lá de menininha nova e tal. E 1.500 ela... anos de idade. Exatamente, depois ela revela que tem 1.500 anos de idade. Eu falei, puta que pariu, cara. Ela já não tá nem uma pasta, já tá uma mecha seca, né, por dentro. Mas olha o nível, cara. Nos jogos de hoje, anos 2000 em diante, hein, cara. Uhum. Você não bota fé que uma pessoa de 1.500 anos de idade fala igual uma adolescente. É, tipo, podia ser, tipo, o corpo ela pode preservar normalmente, cara, mas voz muda ao longo do tempo, por favor. Não, né? Digo nem questão da voz, entendeu? Mas da personalidade. Maturidade, né? Exato. Pra mim, ela passou um ar muito juvenil, assim. Mas não, ela mas dormiu, ela véio. Tem esses 1.500 anos, mas ela ficou dormindo. Porque teve acontecer um negócio lá e daí todo mundo desmaiou do templo, de todo mundo, só ela acordou. O resto tava porra, tipo ela meio. Dormiu o quê? Dentro de uma bota de creme Cronos? Que caralho? É que é renew, tá ligado? É renew isso? Renew Cronos? Ah, tomar no cu, cara. Não importa, cara. Esse vai ser o primeiro podcast de game patrocinado por cosmético da história do país. É bom que a audiência vai ser uma mulherada, cara. Olha só. Fico ali nas tags do podcast. Mas, cara, é tanta coisa pra discutir que a gente acaba até esquecendo o que tem que discutir, né, cara? É, cara. Tem vários pontos a se analisar nesse jogo. Um ponto, falando mais dessas histórias, assim. Eles podiam focar... Tá certo que agora no Diablo 3 a gente conheceu um pouquinho mais o lado dos anjos. Por exemplo, cara, no Diablo ali, no quarto ato, cara, ficou claro que o Imperius é um pau no cu. Né? Cara, eu acho que o Imperius vai ser o vilão da próxima expansão. Justamente isso, cara. Eu porque acho subiu, que a próxima expansão, ele levou lá uma facada lá do Diablo, né, no rim, lá, o Diablo arrancou o rim dele, ele ficou com aquele buraco de luz, né. O bucho pra fora. O bucho pra fora. E depois, lá, depois na porta lá do Diablo, que o Diablo pega a tal do cristal lá e ele pá, desmaia, né, que eles desmontam a asa dele lá e tal. Aí, e a partir dali, viram... ele some, cara. E vocês viram aquele vídeo que precedeu antes do lançamento, uma animação que contava quanto que mataram e tal... Cara, a animação é muito boa, né? E eu ficava tentando achar coisinhas no vídeo, sabe? Não, aqui vai ter uma intriga, já que vai contar alguma coisa, tá ligado? O Rubens, ele até falou assim, Zabuza, Zabuza, Zabuza, o jeito que ele fala, Zabuza. certeza que o Diablo vai ser um anjo, cara. Certeza que o Diablo vai ser um anjo. Ficou nessa coisa e não deu isso, né? É, tipo, vai ter um plot. Tem que ter um plot twist, cara. Foi muito linha reta, cara. Sim. Foi muito isso. Pois é. Eu falei, não, tinha que ter uma reviravolta, tinha que ter um... Na verdade, aquele vídeo, cara, ele contou uma coisa que sempre ficou entre linhas nos outros Diablos, né? Diablo 1 e Diablo 2, que é a guerra do céu e do inferno, né? E ali ele deixou bem explícito que o líder angelical lá e o líder demoníaco, que é o Diablo e o Imperius lá, a rixa deles não tem limite. Não tem limite. Você pensa que os anjos estão lá pra cuidar de você, velho? Né, foda-se se morrer no meio da guerra. O importante é derrotar o mal, entendeu? Mas, porra, derrotar o mal, mas todas as consequências que o mal causou não importam mais. Pô, então quem que é mal na história? E engraçado que eles fazem o fuzuê na Terra, né? Exatamente. Ele não vai lutar lá na casa do chapéu e deixa o paz aqui. É como se fosse, tipo, um estádio cheio de torcedor inimigo, né? Tipo, ninguém entra na minha torcida, ninguém entra na tua torcida, mas a galera se quebra ali no campo, né? Então fica aí, ó, se quebrando. E o Pérez, ele tem muito aquela coisa, ele tem aquele orgulho, né, de que ele é o líder e é ele que tem que acabar com o Diabo. Então ele não aceita a ajuda do Tira, ele não aceita a ajuda a tua ajuda, do Nephalem, no caso. Ele fala que você é um bosta, que você... Não, você é inferior. Se você tentar atrapalhar o plano dele, ele vai, tipo... Então ele é capaz de passar por cima disso, seja quem for, pra ele ter o mérito de derrotar o Diablo, no caso. Tipo, é uma fúria cega, né, cara? Chega a ser uma cega. Fúria cega. É, mas o resultado dessa porra toda é o seguinte, cara, que o Tyrael, depois ele assume novamente o lugar dele na Ordem Angelical, só que ele não volta... Como humano, né? Como humano, como Nephalem, e ele não assume mais o da Justiça, ele assume o da Sabedoria. Então, o resumo da ópera é que... É que virou moda a galera ficar novo por fora e passa por dentro, né? Então, tá na pira, tá ligado? E umas coisas que você só descobre por livros, cara, que é como que surgiu os Nephalens, não sei se chegaram a ler tudo isso, que cara, foi a Lilith, não sei o quê. Cheguei a ler dentro do in-game, mas tem aquele Book of Cain, né, cara, que é um... Ah, ele tem esses detalhes, bacana. Tem esses detalhes também, né, que é o... De quem era o cara, né, velho, o cara é praticamente a parça do Diabo. Esse Book of Cain é basicamente o livro que o Deckard Cain carregava debaixo do braço, tá ligado? Então, e que conta a história de tudo. Todas as anotações que ele faria do jogo, eu tenho nesse livro, cara. Até essa semana eu quase comprei ele, cara. Mas onde que dá pra comprar ele, Trey? Tem na Cultura aqui, cara, em Curitiba. Ah, na Cultura ali? No shopping Curitiba? Curitiba? Sensacional. É. Você dá uma olhada nele. A última cena, cara, quando você mata o Diablo, ele tá caindo da torre isso, lá. Isso. E ele se esfarela. Como? Né? Ele se esfarela. Pra quê? Ele vai caindo e ele se esfarela. Não, pra que quando você derrota o inimigo que tá cheio dos maus na pois pedra? Pois é, ele tá lá com 7 capeta na pedrinha, né? E a pedrinha pega e cai no chão, cara. Né? A minha opinião sobre isso é um pouco... A minha visão sobre isso é um pouquinho diferente, cara. O que rola é que, como sempre, você acaba destruindo o avatar, o hospedeiro do Diablo. Entendeu? Hospedeira do Diablo. Então, eu acho que ali é quando a pedra, a Black Soul, né? A Black Soul Stone, lá, a pedra negra das almas. A pedra negra das almas. O Diablo se esfarela, né? Mas a alma dele, acho que acaba voltando lá pra pedra. E a pedra cai no chão, cara. Tipo, ela continua caindo na cena ali, né? Não, peraí. Cai no chão, vírgula. Você não sabe onde que caiu. Você não sabe onde você não sabe onde que ela cai. É, segunda verdade, coisa então, também. Ela entrou no buraco do bucho do Império, certeza. Não, e tem mais um personagem chave que deu as caras agora e sumiu de novo, que é a Adria, né? Uhum. Que era a mãe da Leia. A mãe da Leia. É, da Leia. A mãe da Leia, isso. Bruxa que ela do Diablo 1. É, que é a bruxa do Diablo 1. No Diablo 2 ela não aparece, não é nem citada. De repente ela aparece como um personagem extremamente chave no Diablo 3. E quando ela finalmente libera a forma do Diablo, ela simplesmente pega um portal e some. É verdade, tipo... Vai lá pra casa do caralho lá. É, não se sabe o que aconteceu. Tipo, foi embora e tal. Talvez eles até deixaram essas expectativas pra poder atender com uma expansão, né? Eu espero, né? Com certeza vai rolar. As possibilidades, né? Ou a Adria vai virar o próximo, sei lá, Diablo, né? Ou o Imperius vai lá e pegar a pedra, cara, e vai cagar no céu. É. Tá ligado? Vai botar na testa. É. E acho que faltou comentar o maior buraco do universo e do roteiro dos games, cara. Se no Diablo 2, expansão Lord of Destruction, você destrói a Soulstone principal lá na porra da montanha... Da reta? Exatamente. Da onde que vem a Black Soulstone, velho? Eles falam que não, é o cara, no 2 é o World, é o World Stone. Stone. Exatamente, do Monte Errado se destrói a pedra do mundo. É. Que é onde surgem todas as pedras das almas. E vem com um papinho pobre que um maluco revoltado lá criou a Black Soul Stone, não sei o que. Que eu da onde, porra? Essa porra foi destruída, caralho. Ah, mas então, pelo que eu entendi, era um troço sintético, tá ligado? O cara inventou aquela merda. Exatamente. Tá, cara, mas mesmo assim, meu, porra, vai contra toda a mitologia do jogo, cara. No Diablo 2, cara, tem uma cratera onde era um território antes. Porque ficava a porra da pedra universal da porra toda lá, entendeu? E o cara... Ela foi destruída, velho. Acabou, não teve mais conversa no Diablo 2. Foi totalmente destruída. Diablo 2 criar uma... teve um final, né? Criar uma... É, Diablo 3 não teve final. Não teve exatamente. Final. Eu depois reclamo de Mass Effect, né, cara? Então, sei lá, cara, tem que... Eu espero que a Blizzard lance uma expansão, que é evidente que eles vão fazer isso, que feche essas pontas soltas aí com mais primor do que a atual narrativa, cara. Mas você acha que vem expansão antes ou depois da upgrade de jogador versus jogador, né? Cara, eu acredito que a expansão do Diablo, ela só vai ser anunciada ano que vem para ser lançada na BlizzCon 2013. Provavelmente. Por que que acontece esse ano? Esse ano vai ter Mists of Pandaria e Heart of Swarm. Heart of Swarm ainda tá meio perigando de ir pro ano que vem. É, não sai esse ano nem fudendo, acho. É, não, a Blizzard até mesmo tinha anunciado que eles iam lançar somente dois jogos esse ano, né? Seria o Diablo 3 e a Mists of Pandaria. Sim, eles até cancelaram todos os esquemas que eles fazem, a BlizzCon, pra focar na... Na produção. Exatamente. Mas aí agora, essa semana até, eu tava vendo que eles disseram que a Heart of Swarm tá 99% concluída, entendeu? Então, pode ser uma beta, então, esse ano. Eles acabem lançando aí no final do ano, ou pelo menos uma beta. É, vamos ver, possível, porque quem acompanhou os últimos Battle Report da Blizzard sobre o Heart of Swarm, mudou bastante coisa já do jogo, e o jogo realmente tá pronto, cara. Talvez só por questão de manobra comercial aí que eles não lancem esse ano. É, tanto que até agora, se não me engano, nesse campeonato agora, cara, que vai rolar no final de semana, vai ter uma versão jogável da Heart of Swarm, que na eliminatória, se não me engano, na francesa que tava rolando semana passada, a galera tava jogando, cara, a Heart of Swarm. Sério? Tava jogando, tinha a versão jogável, mas era assim, era pros jogadores, entendeu? É tipo o Dota 2, tá ligado? Lembra o Dota 2? Ficou só pro campeonato de internet, não é lá? É, mais ou menos assim, cara. Então só os jogadores... Não tá confundindo com o Blizzard All-Stars, não, né? Não. Não tá confundindo com o PlayStation All-Star, né? Ah, não, peraí. Jogo errado. cast errado, né? Bom, então, galera, essa discussão que a gente fez aqui foi a respeito dos spoilers, né? Na verdade, não dá pra discutir tudo que... Se você for... detalhar cada ponto errado que o jogo tem, cada nó errado ou cada nó que ele abre pra uma nova explosão, dá pra abrir comentários gigantescos, né? Então você que ouviu aqui, vai comentar nos comentários, coloca ali uma caixa alta ali dizendo spoiler pra galera que for ler o comentário não tomar spoiler no seu comentário, só que maneira. Então, pra você que ficou até aqui, quer dizer que você é macho, você vai lá, acessa lá o canal do Los Murlocos, né? youtube.com/losmurlocos. Opa! Lá tem os vídeos muito maneiros lá sobre o universo Blizzard em geral, assim como você vai acessar o Terça Sem Uou, .wordpress.com, também o todo o trabalho do Trey que ele faz por fora do Level Mais, né, além da coluna dele, World of Blizzard, né? Então, você que ouviu até aqui, mande seus e-mails para gametrack@levelmais.com, né? Então, gostaria de agradecer muito a participação dos queridos aqui, Ezequiel Velho e Rafael Chefe. Opa! É isso aí! A gente que agradece, cara. Obrigado pelo convite aí. Eu chamo sensacional. Cara, é só piada essas merdas, né? Então, agradecer o pessoal da equipe Rubens e Trey. Porque é nóis. É nóis. Vamos ver se com o PVP a gente ganha mais um mês de jogo, né? É verdade, né? Claro que seja um PVP bom. Tomara que lance uma nova classe, tipo o Rogue, assim, que eu tô sonhando. Mas enfim. Então, galera, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima edição. Falou! Falou! Falou! Falou.